A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas suas matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. É verdade. O cachorro morreu. Cumpriu sua sentença, encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca do nosso estranho destino sobre a Terra, aquele fato sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Com essa frase chupinhada do Chicó, em Alto da Compadecida. E esse brilhante termo que eu acho, Walter, que é tudo que é vivo morre. Até, eu me lembro até que o João Grilo também fala, nossa, Chicó, que bonito isso, tudo que é vivo morre. Então a gente vem dar fim, galera, ao Agente 86. E este é o derradeiro episódio das nossas memorabilias ridículas e fantásticas dos anos 80 e 90. Mas não se preocupem, não faremos deste episódio um velório aqui dos mais chorosos e também não vamos contratar nenhuma carpideira aqui para ficar lamuriando esse fim. Nós vamos nessa edição, como sempre bem fizemos, esculhambar com esse exato momento de tristeza, e que é o rito fatal, né, Walter? Então a gente vai lembrar, inclusive, de velórios e sepultamentos que a gente chegou a presenciar ali na infância. Então nessa última edição do Agente 86, vamos falar sobre ela, a morte. Cara, há uma mudança drástica dos dias atuais, né, para os tempos pueris desse assunto que a gente vai tratar. Pois se hoje os falecidos são velados em cemitérios que mais parecem campos de golfe, né? Na época, era muito comum os finados serem velados dentro de suas casas. Verdade, isso era muito comum. Ou em alguma capela, e aí seguiam para de fato, né, serem enterrados ali na terra, como manda o termo enterrar. Hoje as pessoas são cimentadas, né? É mesmo, né, cara? Ninguém é mais enterrado. Ninguém, é verdade, é tudo, todo mundo é emparedado ali no cemitério, fica ali grudado uma das outras, né? Outros já são cremados, vão para um cinzeiro. É, cara. Então, enterrar mesmo, só no motel. Você lembra, Walter, de memórias boas de sepultamentos e velórios? Cara, memórias boas mesmo, não. Não, eu lembro de paliativos que a gente tinha ali no velório, porque pelo menos na minha família era muito comum ter muitas piadas e uma garrafa de cachaça escondida num canto. Olha que beleza. O meu tio Alfredo, eu gosto muito desse tio, ele era o que mais animava. Eu lembro no velório da minha avó, eu já contei, ela morreu na minha cama. Você, né? Se orgulhou muito disso? Eu orgulhei muito disso, mas teve um determinado momento que eu tava meio triste ali, meu tio Alfredo veio, me contou umas histórias, contou umas piadas, me deixou até dar uma beiçada na cachaça. Uma criança ali de uns 10 anos. Cara, participei em muitos velórios, impressionante, impressionante, porque meu... Você vai falar aqui sobre a sua mania, que você herdou do seu pai? Posso até falar agora, inclusive, porque meu pai sempre foi um cara muito sociável, né, e muitos amigos e tal, e obviamente que essas pessoas vão partindo desta pra melhor, e aí rolava um evento desse aqui, outro acolá, e lá íamos nós, morreu fulano de tal, cata, junta a família toda, bota dentro do Chevette, e capa o gato pro velório, aí velório, e meus pais ali, gostam de ficar um longo período e tal. E o pivete, eu ficava um pouco impressionado com a galera botando a mão em cima do falecido ali e fazendo também, aquela cruz, sabe, cara? Eu nunca botei a mão num defunto. Num defunto? Nunca. Em cima dele, propriamente, não. É gelado, cara. Não, nunca coloquei, cara. Enfim, e aí eu ficava só observando e tal, achava aquilo tudo muito maluco, umas pessoas ali chorando, e os piadistas, né? Sempre aquela galera que conta piada em velório e tal. E meu pai sempre gostou de carregar as pessoas, né? Como porque assim, hoje carregar assim, de levar o caixão ali do velório pra buraco. Terra, né? Pro buraco. Uhum. Porque hoje, né, como você bem disse aí, os cemitérios hoje são bonitões, tem seus carrinhos de golfe ali pra carregar a galera, sim, e tal. Sim, sim. Esse rito aí de se levar as pessoas carregando ali as famílias, aqui troca de mãos, deixa eu levar um pouquinho aí e tal. Essas coisas não têm acontecido mais. E o meu pai sempre fez isso. Meu pai, se ele for num enterro e ele não carregar o falecido ali, ele tipo não dorme durante uma semana, sei lá, vai achar que a alma do cara, ô, Nelson, não me levou, hein? Levou tanta gente, não me levou. E tem uma história do meu pai que eu acho sensacional. O seu pai já carregou tanto caixão que eu acho que tinha que implantar um gancho na mão dele, sabe? Pra facilitar, mas ele só encaixa ali. Seria uma boa. Eu acabei, de certa forma, pegando essa mania do meu pai aí. Eu sempre que vou num velório dou uma carregada, quando possível, né, de se poder carregar. Não. Eu já vi você tirando gente da alça. Sai daqui! Deixa eu levar. Saca, o filho do morto tá segurando já com a mão na alça. E o Alexandre, sai daí, seu filho da puta, que eu não vou carregar essa porra. E agora, tem muitos modelos de caixões que, ao invés de ter alças, tem um corrimão. Um corrimão inteiriço. Então, amigão, dá pra juntar seis de cada lado. É uma boa. E detalhe, o Alexandre gosta muito disso. Pra você que nunca carregou caixões, cara, faça isso, é legal, porque o maldito que tá carregando o caixão ali, às vezes ele tá fazendo essa média, como eu já fiz algumas vezes, e tem hora que começa a pesar o falecido ali, e não aparece uma viva alma pra te ajudar ali, cara. E uma vez estávamos num enterro, olha só, cemitério São Luís, aqui jaz, já diria a música. Cara, cemitério São Luís é terrível, gente. E morreu uma moça na minha rua, morreu afogada. Uma moça, eu devia ter uns 11, 12 anos. Caixão de gente que morre afogada fica pingando. Exatamente. E morreu essa moça e fomos lá pro velório, obviamente, como muitos outros. E daqui a pouco meu pai sumiu. Aí a gente falou, cadê o pai? Meu Deus do céu, onde é que foi parar? A hora que a gente olha dali do cemitério, você olha aquele vãozão, aquele caminho, vem voltando meu pai, lá da onde ficavam as catacumbas, ele voltando rindo, sozinho, assim. Rapaz, o que aconteceu? Onde é que você foi? Ele falou, rapaz, eu tava ali conversando. Aí eu vi saindo o caixão ali, eu grudei na alça e fui embora, achando que era da moça. A hora que chegou na boca do túmulo lá, um cara falou, e aí, vamos dar a última despedida do fulano de tal. Eu não sei pra que dar essa última despedida, não sei, cara. E o meu pai terra tinha, logo, caralho. E meu pai tinha seguido com o caixão alheio, nem era do enterro que ele tava. Levou o cara pra lá e voltou rindo depois, cara. Eu acho que foi no enterro da mãe da minha namorada, o Alexandre carregou. Não, não foi você que quase caiu dentro da cova? Deu uma escorregada, cara. Porque o cemitério lá, tá, é o cemitério das antigas, assim. É um cemitério old school. Quase que eu fui parar dentro do buraco, cara. Agora, cara, quando eu era pivete, tinha uma parada que meu pai me fazia fazer, que eu odiava. Mas ele, vai lá, Alexandre, vai lá. Que era pegar um torrão de terra e jogar em cima do caixão, mano. Não, três. Não sei se tinha uma. Era, tinha que ser três? Por isso que eu tô azarado. Por isso que eu tô azarado. Ih, fudeu. Aí meu pai, vai, Alexandre, vai. Xandinho, vai, Xandinho, joga. E vai, Alexandre, jogar um torrão de terra em cima. E eu gostava de ver o barulho. Tum, em cima do caixão. Tinha um clássico periférico. É. Que puta que pariu, cara. Você, se tivesse alguma enfermidade, alguma doença severa, alguma coisa crônica, você tinha que dar três voltas no caixão no velório. Deitar depois, igual um cachorro. Não. Pro defunto levar com ele o seu amaldiçoamento. Ainda bem que na família Moreira não sabia disso. Senão, cara, era uma galera fazer uma fila indiana em torno do caixão. Ia até afundar ali no buraco. Agora, a minha lembrança mais remota de um velório me remete a uma coisa bem interessante. Porque eu devia ter, sei lá, é o máximo que eu consigo me lembrar. Deve ter morrido muito mais gente e eu devo ter ido a muito mais enterros antes. Mas eu devia ter, sei lá, ter uns 5, 6 anos. E quem tinha batido as botas era um tio do meu pai. E aqueles tios que a gente não tem muito contato, sabe? Você viu uma vez na vida e outra na morte. Sim. E aí a gente seguiu lá pra Zona Leste no velório. E eu, que eu me lembro de ter ido num enterro, de ter botado a roupa pra ir pro velório, me assustou a hora que a gente chegou no velório, uma galera rindo, cara. Rindo? Assim, uns caras jovens, assim, tipo uns 15, 16 quá, anos. Quá. Pra caramba e tal. Ai, meu pai, meu sentimento. Dando meu pai, dando os pêsames ali pra aqueles caras. Aí meu pai, são os netos dele. E isso me impressionou, os netos rachando o bico ali. Mas acho que o tiozinho já tava meio que naquela manja, descansou. Sim. Então todo mundo. Todo mundo tava, fala, descansou. Então todo mundo, como ele já tava nessa, então acho que os netos já estavam preparados. Ninguém tava mostrando nenhum tipo de consternação ali. Mas o que me impressionou mesmo nesse velório foi o seguinte. Na minha família, até hoje, se embarcar alguém, faz tempo que não embarca ninguém da minha família, mas a minha mãe ela tem que organizar o café com queijo. E minha mãe, inclusive, tem esse termo. Se alguém tá meio adoentado, minha mãe fala, ih, você vai dar café com queijo logo. Porque o lance do velório da família, da gente, aí sempre foi isso. Sempre tinha café e queijo. Olha, por conta do lance mineiro, da parte mineira da minha família. Claro, né? Então sempre velório, o que não pode faltar é café e queijo ali. Porque tem esse lance dos velórios durarem a noite inteira pra esperar os parentes de longe virem pro enterro e tal. E nesse velório não tinha o café com queijo ali. E chegou uma hora da noite, a galera foi batendo uma fome. Daí uma tia minha, me lembro muito bem, tia Linéia, que inclusive faleceu também. Vamos comer alguma coisa na padaria, Xandinho, vamos comer uma coisa na padaria. E eu fui dar de mão dada com ela. E ela pediu pro cara da padaria um misto quente. E foi a primeira vez que eu comi um misto quente na vida, cara. É mesmo? Quantos anos? É, 18? E, cara, eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa do mundo, cara. Então, depois, uns 5 enterros que eu fui depois, eu ainda queria comer misto quente nos enterros. Você não podia falar em defunto que sentiu o gosto do presunto e queijo na sua boca. Será que presunto? Você sentia presunto? Presunto, cara. Na família do Alexandre, teve um enterro. Foi um enterro normal, não aconteceu nada. Mas no velório do lado... Impressionante. Impressionante. Tinha um morto. Da minha avó, da minha querida avó Marcela. Exatamente. Foi. Tava rolando velório lá, cemitérios modernos, né? Várias salas de velório, todas imponentes, chão de mármore. Bonito. Dá até gosto de cemitério. Dá até gosto de você morrer no cemitério daquele. Vários artistas enterrados. A família do Alexandre progrediu bastante. Da boleia pra cá. Hoje em dia, amigão. Caviar com champanhe. Café com queijo, né? Hoje em dia na família dele é caviar e champanhe. Só que no velório do lado tinha um morto que ele inflava. Inflava. E olha, o Walter não tá mentindo, isso é verdade. Eu, inclusive eu fui ler na plaquinha se o nome do cara não era Zeppelin, cara. Velório do Zé Feliz, sepultamento amanhã às 14 horas. Impressionante que ele ia enchendo, eu acho que o corpo dele tava liberando algum gás. Era, cara. Só sei que de meia em meia hora eles tinham que fechava tirar... Fechava a porta, vinha o cara da funerária, e eu acho que o cara vinha, sei lá, uma peixeira, alguma um coisa assim, um espeto, e eu acho que introduzia no orifício anal, que era o único lugar que podia vazar, aquele... O cara inflava. Olha, isso eu não vi, mas disseram que teve uma hora na madrugada que entraram e cadê o morto, cadê o morto? Ele tava no teto. Acho que é mentira. Mas imagina, todo mundo, sai da sala, aí todo mundo sai da sala do velório, fechava a porta e ouvia assim um barulho. Cara, quando meu avô paterno morreu, meu pai sempre teve um vício em jogar cartas, né? Já falei isso algumas vezes. Sim, aqui também. Ganhou propriedades, inclusive. Exatamente. Ele disse. Não é à toa que o cemitério hoje é outro. Então, na noite que meu avô morreu, o pessoal ligou na minha casa, meu pai não tava. Tava jogando. E aí, como que a gente vai dar um recado pro pai, não sei o quê? Liguei, já tinha celular, ele. Eu não posso atender agora. O pai, mas eu... Sabe, eu ali tentando encebar assim e tal. Ele, ô pai, ele falou, não, eu não posso atender agora. Fala aqui. Daí deu o telefone pra um cara do lado. Eu falei, rapaz, eu preciso falar pra ele que o pai dele morreu. O Nelson, é urgente. Aí ele, o que foi, Alexandre? Foi, pai, o vô Joaquim morreu. Ele, agora eu não posso sair não, cara. Agora eu tô ganhando. Já não tem mais o que fazer. E aí ele foi exatamente assim, cara. Agora eu não posso fazer mais nada? O que eu posso fazer? Nada. Beleza, né, cara? Aí foi. Aí chegou o velório do vô Joaquim, alta madrugada e tal, daí todo mundo... Aí chega esse parente de longe, vai chegando de madrugada. Ô, Alexandre, meus pêsames e tal. Cadê seu pai? Meu pai tava sentado numa sala vazia, batendo uma caixeira. No pleno velório, cara. Ele mesmo ter jogado em cima do caixão. E a galera ali preocupada, manja, assim, ô, como é que tá? Como é que reagiu a tudo isso? Aí reagiu bem, não se preocupa não. Temos e-mails aqui. Um deles é da Caroline Viana. Ela nos diz que ficou realmente triste, né? Com o final do Agente... Com a morte do cachorro. Com a morte do cachorro, final do Agente em 86. E até agora ela não sabe como é que ela vai suprir a necessidade dela semanal de sadismo, ouvindo as nossas vidas ali dos anos 80 e 90. Abre aspas pro e-mail dela. No começo eu achava uma bela porcaria o podcast. Nós também. Mas depois me viciei ao ponto de acordar cedinho para ver se já tinha episódio postado. Abre aspas pro e-mail da Caroline. Lá pelo meio dos anos 80, a minha avó costumava fazer visitas a paciente em hospitais. Paciente esses, conhecidos ou não. E mais que isso, era uma fina frequentadora de velórios e enterro de quem quer que fosse, né? Naquela época. Certa vez, um cara faleceu e a esposa desesperada não conseguiu cuidar do enterro. E no seu lugar foi a minha avó empolgadíssima. Olha que maluquice. Ah, deixa comigo. Deixa comigo. Cadê a pá? Meu pai uma vez enterrou um tio, cara. Só um parênteses aí. Um enterro em Minas. Só tinha um coveiro. Aí o cara era magrelinho, sozinho. Meu pai falou, ah, isso aí vai demorar as 3 horas pra enterrar meu tio. Tem uma pá, o cara tem. Então toma. Meu pai e o cara enterrando. Voltando ao e-mail da Carolina. Buscou o caixão no hospital, jogou na carroceria de um caminhão emprestado e rumou pro cemitério. Lá chegando, o caixão foi aberto. E qual não foi a surpresa dos parentes enlutados ao ver o defunto completamente nu? A viúva... Me empresta uma calça, empresta uma camisa. Pior, cara. A viúva tinha carregado a roupa do sujeito como lembrança ou sei lá. Oh, que loucura. A solução da minha avó foi sair arrancando folhas das árvores no local para cobrir o dito cujo. Que foi velado como... Parecia o Adão, pô. Exatamente, que foi velado como uma espécie de Adão. Olha que história fantástica. Caroline, parabéns pra parabéns. Sua avó. Ela termina o e-mail dizendo, parabéns pelo podcast e, por favor, não demorem para voltar com o um novo projeto. Fernando Dota mandou uma história ótima também aqui. Abre aspas. Estou casado há mais de 15 anos e conheci minha esposa, Laura, em um velório. Foi na Copa de 1998... Fui no enterro de um vizinho que infartou por conta da final Brasil e França. E a Laura tinha ido enterrar a sua avó. Ninguém acredita, mas na fria noite do velório, eu e ela começamos a conversar e seguimos ali por horas. Num dado momento, ela me ofereceu vodka para aquecer. Quando me dei por mim, no meio da madrugada, já estava sem cueca deitada em cima de um túmulo. O quê? Você foi enterrar a avó e acabou arranjando um namorado. Ei, caralho. Ô, Alexandre, tem um outro e-mail aqui. Vai lá, vai lá. É do Adolfo Correia. O Adolfo, nosso, cara. O nosso... Quase um redator. Abre aspas pro e-mail do Adolfo. Antigamente, com a precariedade de eventos e passeios, os velórios e enterros se tornavam ali uma atração. Verdade, cara. Verdade. Botava até uma roupa melhor pra ir no enterro. Isso aconteceu muito comigo. É mesmo. Sério. Mas você já pegou alguém no enterro? Não, mas eu sempre ficava dando uma olhada. Vai que tem alguma moça que precisa de um, sabe, de um ombro amigo ali. Um consolo. É, ô, coitado. Tá certo. O Adolfo, Alexandre, fala assim, que as pessoas chegavam até alugar ônibus para levar os vizinhos. Isso aconteceu. Meu Deus, Adolfo, é verdade, cara. Verdade. Isso aconteceu no enterro da minha avó. Olha, minha avó foi velada em casa. Eu lembro meu pai fretando o ônibus pra levar aquele bando de gente pro cemitério. Aconteceu muito isso. O ônibus da empresa São Luís, né? Lembrando que é amarelo e vermelho, cheio de gente chorando, cara. E eu querendo sentar no banco do cobrador. O banco do cobrador é disputadíssimo. Disputadíssimo. É verdade. Num enfrentamento desse. Olha só. Voltando ao e-mail do cara, tem que prender o nome dessa porra desse estúdio. Por isso que a gente vai acabar. Caralho, minha canela tá inchada de tanta picada. O que será? E olha que eu mandei um off aqui na canela, mas não tá resolvendo, não. Voltando para o e-mail do Adolfo. Em um desses, quando moleque, ali no auge dos meus 13, 14 anos, fomos ao enterro de um vizinho e como é de se admirar, não tinha nada para fazer, inventamos de brincar de pega-pega. Para quem não conhece o cemitério municipal da Vila Formosa, as covas são abertas no chão, sem proteção alguma. Eu já vi maxilar nesse cemitério da Vila nesse Formosa, dando um rolê. Assim, aquilo ali é um maxilar. Aí você deu uma bica. É, cara. O cabelinho, pá. Vê se não tem obturação, né, de ouro. Então imagina um bando de crianças brincando com covas. Qual seria o resultado? um gordo correndo e do nada sumindo, pois caiu na cova e quando meus amigos chegaram, eu estava maluco tentando escalar para sair. Nossa, cara. E ele fala assim, Alexandre, que quem conhece esse cemitério sabe que eles desenterram, mas deixam o caixão e todo o resto, como assim? Cara, verdade. Já vi isso também lá. Eu acho que eu fui nos dois enterros. Cara, o que é isso? Eles desenterram o caixão, não sei o que, que eles ficam esperando, sei lá. Depois de amanhã a família vem pegar os ossos. E o caixão fica lá, cara, com a ossada ali de fora. É uma loucura. Caralho. Teve uma enxurrada de e-mails nesses últimos anúncios de Agente 86, né? Todo mundo mandou muita história. É, infelizmente a gente não pode ler todas, né, pessoal, mas valeu a intenção e quem sabe nos próximos projetos a gente consiga atender a mais aí vocês. E assim como o Eduardo Flores mandou um aqui muito engraçado também, ele disse que tinha uns 10 anos e usava o quichute apenas em ocasiões especiais. Obviamente que sepultamentos eram momentos que pediam um traje a rigor. E no enterro de uma tia do pai dele, ele calçou o quichutão e lá foi. Acontece que o cemitério era daqueles antigos, onde se pisava ainda em cima dos túmulos e que nem gramados tinham. É verdade, tem uns cemitérios que é assim, né, cara? Mas eu não me lembro desse cemitério tão underground assim. Me lembro. Nesse Vila Formosa aí que o Adolfo falou, era agressivo, cara. Enfim, aí ele diz aqui que choveu e o quichute dele ficou todo enlameado. Acontece que a minha mãe acredita que terra de cemitério traz mal a gouro. Quando chegamos em casa, ela nem deixa... Sim, principalmente quando ela tá por cima de você. Quando chegamos em casa, ela nem deixou eu entrar com o quichute no quintal. Já jogou ele na lixeira que estava na calçada. Fiquei sem meu quichute por causa do enterro de uma velha que eu nem conhecia. Bem, como todo mundo já sabe, este é o último episódio do Agente em 86. Ficamos muito felizes porque a gente teve vários manifestos, né, de pessoas pedindo para que a gente continuasse, que gostava muito do podcast, que ia sentir falta e tal. A gente, bem, por um lado é ruim ter findado um projeto desse, por outro lado foi muito bacana porque valeu a pena, né? Valeu muito a pena. Sim, foi um... Todos esses... Mas muito bacana, muitas amizades, né, Walter? Sim, muitas amizades que a gente criou nesse tempo todo. A nós, eu e o Alexandre, só nos resta agradecer a todos vocês que estiveram conosco aí nesses 2 anos e caralhada, né? Muito obrigado. Alexandre, que você tem alguma coisa a dizer? Bom, a gente já foi dizendo em pílulas aí, né? Todos os nossos agradecimentos, o quanto valeu tudo isso. O próximo projeto, em breve aí, a gente engatilha. A gente conta com a audiência e divulgação de vocês, como muito bem fizeram já com o Agente 86. Fiquem atentos ali na nossa fanpage no Facebook. Continuem aí. A gente vai continuar mantendo vocês informados. O nosso site vai ficar um tempo no ar, depois ele vai sair. Então, quem quiser guardar os arquivos, muita gente está baixando os arquivos para guardar consigo ali, para ouvir futuramente. Façam isso, ainda vai ficar um tempo no ar, mas fiquem espertos que o site vai cair. Amigões, da minha parte, valeu mesmo por esse período todo. A gente ia terminar esse podcast assim, dessa maneira meio que melancólica, agradecendo e tal. Mas aí ontem, conversando com meu cunhado, ele sacou de uma história de velório, meu amigo, que eu falei, essa eu tenho que falar. Eu mando aí a última história do Agente 86. Meu cunhado Marcos disse que ali, com 18 anos, ficava naquela de caçar festa, né? Vamos pra uma festa. Tinha pônei pra fazer, saia comprando festa. Aí disse que ele e o Guizão, um outro amigo da gente, ele e o Guizão em cima de uma CGzinha, tinham acabado de sair de uma festa, os dois bêbados, não vamos pra casa agora. Daí o Guizão, eu vou achar uma festa pra gente ir, Marcos. Mas aonde? Não sei. Eu conheço todo mundo aqui no bairro, você vai ver, eu vou dar uma volta, eu vou achar. E aí, beleza, tá o Guizão, daí viram aquele aglomerado de pessoas na frente de uma casa. Aí o Guizão, é aí, ó. Você conhece? Não conheço, mas a gente chega cumprimentando todo mundo e o pessoal vai com a nossa cara. Estacionaram a moto, o Marcos disse que aquele silêncio, falou, isso aqui não é festa, não é possível que seja uma festa. E o Guizão já abraçando todo mundo, tal, e entrando ali. E o Marcos indo naquele embalo, cumprimentando as pessoas também e tal, e entraram dentro da casa, pau! Velório. De frente com o caixão. Aí o Marcos disse que eu aquela vontade de rir, né, cara? Putz, que agora. E o Guizão olhou pra cara dele e só pensou assim, filho da puta, você falou que era uma meteu fria. Nessa fria. Aí o Guizão entrou. começou a chorar. E foi embora.